Cheiro de xixi de gato no meu violão. E Joyce disse: você que lute então. Amor, sei que sou chato, mas com razão. Tira esse gato de cima do colchão. A vida tem um gosto além de reclamar. Que tal amar? A vida vem, te mostra algum lugar. Um abraço pra morar, vem te dar a mão. Cê tá gordinha, não é por nada não. Será possível? Não brinca com isso não. Por favor, sei que sou chato, mas com razão. Tô preocupado, amor, com essa situação. A vida tem um gosto além de reclamar. Que tal amar? A vida vem, te mostra algum lugar. Um abraço pra morar, vem te dar a mão. A vida tem um gosto além de reclamar. Que tal amar? A vida vem, te mostra algum lugar. Um abraço pra morar, vem te dar a mão. Mostra algum lugar. Um abraço pra morar, vem te dar a mão. Vim te dar a mão.